paredão, subi o broche todo da lambada. Vem pro meu mundo, vem bi, que eu vou te mostrar o paraíso, viu? E é como? Se apaixona, vem pro meu mundo.